Você parece um robô. Sua inteligência é artificial. Você parece um robô. Sua inteligência é artificial. Eu sei que você é cara, mas eu prefiro as valiosas. Que quando passa eu falo para. Nossa, que coisa maravilhosa. Eu sei que você é cara, mas eu prefiro as valiosas. Que quando passa eu falo para. Nossa, que coisa maravilhosa. Sinceridade é o elixir pra nós dois coexistir, compartilhar e dividir. Eu te empresto meu que não tá pronto, tem que construir. Processo é longo, tem que abstrair. Enquanto isso eu vou te abduzir. Eu tô trocando de galáxia, rápido igual Nazca. Faço transmutação molecular, cê não vai me encontrar. Você parece um robô. É artificial. Você parece um robô. Sua inteligência é artificial. A maconha que tá na sua seda é vendida por anjos da Alameda, que nascem na mira da labareda, onde Poseidon afogou Veneza. Camuflado, salamandra, de toca amarela igual a Alamandra. Recebi um sinal na minha parabólica, não me leve a mão, nada para o cólera. Eu tô trocando de galáxia, rápido igual Nazca. Faço transmutação molecular, cê não vai me encontrar. Você parece um robô. É artificial. Você parece um robô. Sua inteligência é artificial.